sabia que não chegaria. Já sabia que era uma mentira. Não sei quanto tempo eu perdi, mas uma promessa sem cumprir. São amores problemáticos como eu e você. Outra vez não me telefonou, esqueceu de mim, é lógico. A tortura do que é mágico, um veneno sem antídoto. Amargura do efêmero me iludiu, me deixou. Amores tão estranhos que fico cínica. Tenho que sorrir entre lágrimas. Quantas páginas hipotéticas pra não escrever as autênticas. São amores que nessa idade vem se confundem em nossos espíritos. Esquecer você, eu preciso de um amor sincero pra viver.